Cliente, libera a direita para começar a estacionar. Zona 97, chame Recife, 251, alterra 13325. 251, 13325, tá 317, obrigado. Dois, dois, dois, quatro, autorizado ILS, X-ray, pistão a zero, repórter estabilizado. X-ray, 0, patrão estabilizado, passaria 224. Trip 5241, chame Recife. 251, alterna 13325. Gente, 251, 3325, você, 5241, boa. Boa. Trip 5218, desça para 3000 pés, ajuste na 011. 3000 na 011, 5218. Salvador 1273 da Gol, pushback acionamento posição 3. Bruno 273 está livre, chama táxi. Portará para o táxi, 273. Oh, boa noite. Salvador 3360. Tá 3560, sem identificação, chegada a mata, esperando de voo 050. Foi projetado para presente. Tá 50. Quanto que perdeu o contato com o Recife 288? Tô paciente, tá 3560. 224, final da 10, taxa de checagem. Passareta 224, em pouso autorizado na 10, vento 11, 0 graus, 109. Pouso autorizado no 0, passareta 224. Beleza, prosseguir para 2000, 5-2-1-8. Afirmativo, 2000, ajuste 1-0 no 1, livre LS, reporte estabilizado, 35218. Portarei. Boa noite, Scan 3603, aguarde um minuto, cópia para Guarulhos. Tem como coordenar 3-0 para Guarulhos, 3603? Afirmo, será coordenado, só um instante. Obrigado, 3603, aguardo. Autorizado, Duna, 3560, descendo a 3000 pés, ajuste no 0 no 1. Duna, obrigado, 3011, 60. Pede autonomia, eu tenho na Campinas. O Luna 273, cliente, está ali na taxa direita, com espera da 10, chame a torre, 18,6, o ajuste é 109, boa viagem. 1011, vai nessa taxa direita, não pode ser a torre, 18,62, obrigado, uma boa noite, 1-2-3, da Gol. Direita 2-1-4, fala 2-1, libera a direita, 1-2-1-9. Direita 2-1-4, 2-4. Salvador, boa noite, 1-2-7-3, fala com a ponte da 1-0, dá pra não fazer a embalagem. Alguém mantém 1-0, agora 1-2-7-3. Alguém mantém 1-0, 1-2-7-3, da Gol. Salvador, boa noite, o passageiro 2-2-4, livrou. 2-2-4, táxi via Alfa Juliette, 1-4 da remota. Pronto para a COP 3603, na escuta, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Amperuísque 50. saída da EL, Leda, Bidev. Decola da 10, curva à direita. Controle 199, decimal 8, aciona 5450, coteja. Localizado, curso localizador. Trip 5218, continue a aproximação, informarei que está livre. Porta. Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev. Confere para amplo e 50. Despojamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para push acionamento 3603. Trip 5218, pouso autorizado no 0, vento 110 graus, 119. 110 com as autorizado, pouso 5218, baixa travada. Bono 273, decolou 25, controle 119, décima 8. 198, ó, boa noite. Você também. Obrigado. Salvador, boa noite, gol 1273, livrando 2207. Gol 1273, contato radar, sou 360, da presente voa Leda. Proa de Leda para 360, gol 1273. Tan 3560, desça para 2010, ajuste na 091, livre LS, reporte estabilizado. 2011, reporte estabilizado, 601. Gol no 885, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisk 50. Saída da EL, Leda, Bidev. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decima 8, aciona 5455, coteja. correto, chame para pushback funcionamento. Salvador, boa noite, eu vou. Onomei, Ono 3, cliente da Tango, autorização Brasília. Direita, 129, 52 no 8. São Rupito. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5454, proteja. Cliente autorizado Brasília, nível 360, opera Upper Zulu 17. Saída agora, estação ofício, falar da 10 com curva à direita. Controle 119 decimal 8, transponder 5454 ou 16 a 13. Protegimento correto, chama para pushback funcionamento. Camará, no meio. Solo Salvador, boa noite. 52 no 8 da Trip, levou a pista, que isso aí, Alfa. Boa noite, 5218, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo e Pátio 3, 560, chame torre 118 de 16. 26 é mais, 60. Salvador, boa noite, eu tô 3560, ILS, checado travado, visual. 3560, avistado, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Avistado, pouso, certo, 3560. Livre frequência, 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 251332, obrigado e uma boa noite. Objeto 5723, após ETAP, desça para 2000 pés, quem negar no 0, 1 no 2. Reposto estabilizado no localizador. Quem após ETAP, 2000, avisaremos estabilizado. Estabilizado, curto. Ah, tá, para baixo, 03. 3560, Solos 35, direita 1219, Solos. Direita 219, obrigado. Salvador, gol no 613, posição de número 1, próximo passo para o pushback também. Autoridade Central Taxi. Autoridade Camarada, gol no 613. Salvador, Salvador, boa tarde, Santa 3560, Lima. 3560, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, Santa Juliette, da 3560. Azul 4070, acione identificação, vem na proa de ITAP para chegada Mari, desça até nível de voo 050, QNH 10112. Desceda para 5.000 pés, voo ITAP 4070, confirma? Afirmativo. Sente 172 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Juliette, Alfa no ponto de espera, chame torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Juliette, Alfa, ponto de espera, 1 no 8, 6, obrigado. 60, mantém posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Sente 3560, aguardando a Juliette. TAM 3662, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 060, QNH 10112. TAM 3662. Tá, está no pushback. Azul 4070, desço até 3 mil pés, QNH 10112. Perdi, 1012, 4072. Então, 3662, desço até 4 mil pés. 4 mil pés, 3662. Com 87 a bordo, autonomia de 3 horas e 44 minutos, Altena, confim. No 1387 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Sente, táxi Índia Alfa, ponto de espera 286, grato, uma boa noite, gol no 613. 3560, táxi via Juliette para o portão 4, observando o Boeing da Gol saindo no táxi. Está 3560, segue visual com Gol até o portão 4. TAM 3662, autorizado, vai direto, ITAP. Obrigado, ITAP, TAM 3662. Padrão, mais bom, é o Web 5810, estamos passando 180 para 170, repita, ascendente da TAM. Objeto 5810, acendo identificação, autorizada a chegada mar e desça até nível de voo 050, QNH 0012. AP 050, aguardando QNH 0012. Objeto 5810, nível de voo 050. Bateu 050, já de voo e nível de voo. Guardando o balizador, tá 3560. Quente. Salvador, o voo no 603, ponto espera da 10 para 1. Olhar e manter o mesa 13. Ali mantém, voo no 603. Solo Salvador, boa noite. 5216, informação Tango, solicita 170 para Caju. Vicente, o 5216, temos o 190 pré-aprovado, aceita? Aceitamos. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 19 decimal 8, aciona 5467, coteja. Autorizado Aracaju.